Polo Salvador, Volta 804, Volta 05, para Puxa Sardinha. Paulo, bom dia, o Vai Glock 9604 livrou. É Log, prossegue, parte 3, 3A. Parte 3, obrigado. Paulo, Salvador, voo com 804, posição 0, puxa, mete. Posição 05, está livre no 804, chama para o ataque. Livre, chama ataque, voo no 804. Meia 05 vai prosseguir que pátio 3 agora e vai aguardar a retaguarda do gol que vai puxar no portão 5, ok? Quente, 605. Controle Salvador, bom dia para Bordão, fica bravo. Alfa India Bravo, prossegue via para 2014, é o ajuste, informe estabilizado. Informa estabilizado via, Alfa India Bravo. Para o táxi, o azul 4069, está com 126 a bordo, autonomia de 4 horas e 30 minutos, alternando Ribeirão Preto. O azul, livre táxi à direita, ponto de espera 1864, boa viagem. Livre táxi à direita, no ponto de espera da 10186, obrigado, boa viagem. 252. Paulo, São Salvador, 35514, muito bom dia. Bom dia, 5514, Aracaju, só de Cachacopa, Ligatui. Paulo, Salvador, bom dia, Cotéria 2582, livro na Eco para o Pátio de Autoridade. 2582, bom dia. Alfa, e reposta no ponto de espera. Confirma mensagem para o Cotéria 2582. Prossegue via Alfa e até o ponto de espera na minha escuta. Afirmativo, segue ponto de espera da Bravo, né? Contra o Delta. O 642 pro táxi. Nosso POB é de 63. Com 3,20, Salvador Alter. 2582 vai prosseguir até o ponto de espera para prosseguir até o parque de autoridade, até o ponto de espera. Afirmativo, seguirá até o ponto de espera para o pátio de autoridade, 2582. 642 via Juliette Alfa até o ponto de espera, 1014, uma boa viagem, 642. Juliette Alfa, ponto de espera, chamando 1086, 1642. Torre Salvador, bom dia, azul 4069. Estacionamento, posição 10. Estão 10, 1607. Autorizado pro gol no 607? Autorizado. É. Salve Salvador, na escuta do Mike X-Ray Golf. Prossiga. Bom dia, solicitando autorização de reboque do pátio de número 3 para o pátio 1, na posição 6. Gente, aguarda para iniciar o reboque, vai, quer dizer, Golf. Aguarde, senhor. Salvador, bom dia, total 9990. Total, pátio 3 autorizado. Fica o táxi, pátio 3, total. Controle Salvador, é o guardião 01. Prossiga 01. Confirmo. time o QNH do momento? 14, 1014. Grato, 01. Azul 4069, autorizada a decolagem, vento norte 2-11. Iniciando a decolagem da 10, 4069. Salvador, Pulse novamente. Voo 997, informação Índia 400, confirme. Gente, no 897, aguarde a cópia, nível 400, ajuste no 094. Ajuste no 094, vai ser feito. Controle, Salvador, bom dia, Azul 4069, passa 1500, saída da EL. Bom dia, conforme autorizado, vigilância. Azul 4069, Vicente, autoriza após 2000, direto da EL. Autorizado, Leda. Vicente, após 2000, Leda, 4069. Fernando Temari, Campinas, 3 horas e 50 de autonomia. Confirmado, POV 210. JB 77. 804, livre táxi, Juliette Alfa, até o ponto de espera, 1014, boa viagem. Juliette Alfa, ponto de espera, 1186. O Gol 60, aguarde instruções. Gol 605, portão 3, autorizado. Vento, vento norte 2 nós. Autorizado a decolagem, gol 1942. Espera, quando for de espera, transfere 18,6. Estimativo, Juliette Alfa até o ponto de espera e chama a torre 18,6, foi série 2582. Para o pushback acionamento, gol no 715 na posição 4. No 715 aguarda no 4. Aguardando. Torre Salvador, bom dia, no 804, 1090. 804, bom dia, Lima Zé. Bom dia, Lima Zé. Gol 07. 07 prossegue via Juliette Alfa até o ponto de espera. 18,6, 1014, boa viagem. Juliette Alfa, 18,6, gol no 607. No 705, portão 4 autorizado, chama o táxi. Iniciando no 4, chamaram para o táxi, gol no 705. Trip 55 no 4, protocolo, Aracaju. Pronto. Salvador, Aracaju, nível 190, Golf 677, pista 90, curva esquerda, PUC, Aracaju, 198 é o controle, 5043 no transponder, trip 55 no bar. Aprovado 90, Aracaju, Golf 677, decola 90, primeiro PUC, Aracaju, 198, controle esquerda, 543. Correto, trip, chame pronto no pátio 3. Autorizado via Paz, via Charlie, até o pátio de autoridade, secretaria 2582. 500 pés, sobrevive tua sua e paralela, confirme. Ciente, está autorizado, Mike Juliette com 1500 pés, sobrevive tua sua e paralela. Primeiramente Pituaçu e após coordenação para sobrevoo na paralela. 19-8 é o controle, vai decolar da 197 com curva à direita, ingressar linha do litoral. 19-8-0-1-5, mais um jeito. Saída, vai manter o ponto de espera. Manter o ponto de espera, no meio 07. Para 4, decolar 245 e 198. Controle 198, Gol, Gol 904. Controle Salvador, bom dia, Gol 904. Bom dia, saída da EL 360, vigilância. Gente, eu preciso da EL 360. Gol no 804. Foi da Elda presente, o Gol no 804. Da presente da Elda, Gol no 804. Torre 186, Alfa Índia Bravo. Torre, o Papa Romeu Alfa Índia Bravo, bom dia, passando externo, embaixo, travado. Alfândia Bravo, ajuste, roda no 014, 060 graus, 4 nós, pouso autorizado, pista no zero. Pouso autorizado, pista no zero, Alfândia Bravo. 86, 10 no 4, Gol no 7, no 5, obrigado, bom trabalho. Série 2582, o apresentou para o instrumento Brasília. O externo, o senhor já estava avistando o campo? Negativo. Um pouquinho depois. Gente. Boa tarde, 2582, aguarda autorização. Salve, Salvador, bom dia. 3597 com a Juliette. 3597 Brasília, Guardia Copa, 1014. Gente, confirma a saída, por favor. Seria Cole ou Pita? Sim. Guardando a sua escuta, obrigado. Solo Salvador, seja previsto para o Gol 897. Dael. Dael, obrigado. Azul 4069, Recife 1260. 069, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, 3259, bom dia, informação Juliette, até o nível 160. Bom dia, 3859, identifique, prossegue via chegada Bonfe para 2014. 2014, via chegada Bonfe, 2000 pés, então 3859. Uno 8, firmando, Uno 642, chame Recife, Uno 2685. Décimo 5, após decolagem da sua companhia, Lima 10. Após o início da rolagem da aeronave da companhia, Lima 10, no 0, igual no 7, não. Lima 10, Lima 10. 0749, os correções, autorizando a decolagem, 030 graus, 49. Juliette Romeu, táxi, reporte para os pés. Alfa Índia Bravo, de novo. Alfa Índia Bravo, bom dia, parte 3, autorizado. Autorizado, parte 3, bom dia. Agora, apenas para a preparação, Fábio D582, consulta a saída prevista para Brasília. Agora eu fito. Agora eu fito, grato. Salvador, já tem o plano de voo 3517? Afirmo, 3517, número 3, senhora Costa. Guardando, senhora Costa. Direto meu, linha de parada do 97. Autorizado ingresso, decolagem 030 graus, 39. Autorizado ingresso e decolagem, mais direto meu, certo? Alinhado e pronto, gol no 607. Autorizado decolagem, 030 graus, 39. Autorizado decolagem, gol no 607. Fora. Correio, ingresso a cheio, controle 19-8. 19-8, 19-8, grato, até o regresso. Muito bom dia, papapapá, Mike Slet Romeu. Águia dourada no ar, 500 pés, pera lindo litoral. 500 pés, lindo litoral, Mike Slet Romeu, bom dia, Neto. Abraço, Gombeira. Trabalhando aí, filho? Pô, alguém tem que trabalhar, né? Solo Salvador, na escuta do Mike XR Golf. Mike XR Golf, está autorizado o início do reboque. No... Gente, aguarde devido a um Air Brasil que está ingressando no Pat 3. E após o Air Brasil, está livre o início do reboque, ok? Só informação sua, entrando em contato com a companhia, eles informaram que vai ficar por aqui mesmo, vai sair daqui, ok? Grato. Solo 3517, está completamente pronto, já pode ser fechada e só guardando autorização para iniciar o pushback. Gente. Se autorizar, tem condição de iniciar o pushback, acionamento e copiar no táxi. Gol 1897, pronto, copy. Salvador Confins, nível 400, Pesolou 16, pista no 0, curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 19-8-5036, no transponder. 400 para Confins, via Pesolou 16, com curva direita, da El, controle 11918, transponder 5036, está pronto para a próxima. Transponder no 5036, chame pronto no 897. 5036, o transponder já está pronto para o pushback. 5. Solo, confirmado. Bom dia, 1897, está pronto para o pushback de acionamento. Portão 9 autorizado. Autorizado, 1897. Pulso aéreo 2582, pronto, cópia. T597 Brasília 380, Pesolu 197, pista 90, curva direita, gole o fito. 985047. Autorizado Brasília 380. Gole o fito, Pesolu 17, 5047, 98, portão 7, posicionamento. Confirmando 5047, portão 7 está livre, chame táxi. Vamos lá. Confirme posição. 8011, estamos aqui, vertical do campo em Salvador, mantendo 400 AGL. O Max Juretti Romeu copiou? Na escuta, copiei o Guardião 01. Positivo, mantendo separação visual, Romeu. Mantendo a separação. Só confirmando, Rodrigo, qual a posição da aeronave aí, do amigo aí, da próxima? Podia confirmar, Romeu, a posição? Está no, através do parque de Pituaçu. E vai ingressar na Avenida Paralela, manter 500 metros. Afirmativo, tem aqui o Guardião 01. Estou confirmando, vocês vão paralelo sentido aeroporto ou centro? Sentido Ibatemi. Afirmativo, a gente está nesse setor aqui, então vou livrar um pouco. Então vamos dar uma passada também para ver a questão do trânsito aí, como é que tá. Ok, está com alguma ocorrência aí, capitão? Não, nós já rodamos a cidade inteira, inclusive a parte do subúrbio. E a parte do comércio, todo o setor lá norte, noroeste, tá tranquilo a cidade, tá fluindo bem. Aí vamos olhar paralelo agora, quando você vier aí, se puder me passar com a vontade, agradeço. Ok, gato. Mike já chamou. Controle de Salvador, um bom dia, gol no 7 no 5. 1 no 7 no 5, bom dia, gole o fito, 360, vigilância. Gole o fito, subindo ao 360, gol no 7 no 5. Salvador, TAN 3153, bom dia. Eu? Eu aguardo a cópia, BL 14. BL 14, por gentileza, poderia confirmar a saída pro 3153? Saída da EL. Da EL, muito obrigado. Meu, tá no próximo hotel do Salvador, no visual com o helicóptero na viária. É o Guardião 01? Positivo, esse é o Guardião 01. Tem apenas dois helicópteros na terminal. Ok. T97, Juliette, Alfa, ponto de espera. Vai seguir a aeronave da TAM, que tá puxando no portão 7, o ajuste 1014. Juliette, Alfa, aeronave da TAM, 9094, gol 1897. Para o táxi, o 3597, 94, 450, confie. Em frente, Juliette Alfa, até o ponto de espera, 1014, 186, quando pronto, boa viagem. Obrigado, igualmente. Lela, nós vamos ingressar por Pituaçu, Sul, se autorizado, e até Salvador. A gente está com a missão de fazer o monitoramento, se autorizado. Aqui Guardião 01, autorizado na escuta permanente, tem um tráfego apenas a setor norte de Salvador, que está a 5 minutos aproximadamente para interceptar a final da 10. Na escuta permanente, autorizado para seguir pela paralela com destino a Salvador. Na permanente, tem de aeronave a 5 milhas para ingressar no 7. Atento, Guardião 01. Filmando 5 minutos, aproximadamente 4 a 5 minutos para ingressar na final. A 5 minutos. Corre, vento. Tomando a direita, posta decolagem. Rio 5973, copia. Prossiga. Recife 3110, para o Whisky 58, pista 10, curva à esquerda, saída por Caracaju, controle 119, decimal 8, transponder 5033, 5033. 3110, autorizando para Aracaju, para o Whisky 58, decola na Aracaju, da 10, curva à esquerda, 198 é o controle, 5033, transponder 5033. E corrigindo o transponder 5053, 5053. 5053, 973. Mike, mantém escuta, Meli 14, confirme o sobrevoo aqui em Salvador, em Porto Seguro. Gente. Então 3153, copia, Galeão. Galeão. 380 para o ISC 50, pista 10, curva direita, saída da EL, Leda Bidev. Controle 119, decimal 8 e o transponder é o 5055. Autorizado Galeão no 380, pelo Amper Whisky 50 até Bidev, após UP November 857, e após UP Zulu 16, e após UP Zulu 14. Decola da 10 com curva direita na saída da EL, 198 ao controle, 5055 transponder, na 3153. 5055, chama pronto, 3153. Vai chamar, tá 3153. Uno 715, chame Recife, 1260. 260, Uno 715, boa. Controle Salvador, Guardião 01, que é aqui próximo do aeródromo, visual do campo. Passa para a torre para pouso, está no 0-2. Positivo, Guardião 01, chame torre agora, 18-6. Grato, torre 18-6. Bom dia. 3859, informa helicóptero, próximo à duna, baixa altitude, sem interferir com sua aproximação, livre LS. Livre LS, ciente 3859. 7500 pés, o Mike Golf Mike. Conhecido autorizado, direto para o pátio do Graia. Atuação final para o Graia. Afirmativo, sem interferir com a 17. Tanto 3597 na escuta? Prossiga, senhor, bom dia, na escuta. Bom dia, como recebe a torre? Alto e claro, senhor. Gente, tá pronto? Tá, 30 segundos, tá pronto. Tá pronto aqui, senhor. Sim. Autorizado, ingresso e decolagem, vento norte 2 nós. Tá certo, senhor, Nicolau, 3597. Guardião 01, como recebe a torre? Alto e claro. Gente, agora estou recebendo o senhor com intensidade 2. Quando após o pouso, faça um cheque na rádio. Confirme, após o pouso? Fazer um cheque no equipamento rádio. Ah, ok. Não me recebe bem? A intensidade da transmissão está um pouco baixa. Afirmativo, vamos checar aqui após o pouso, grato. Zé na gota final para o pátio. Livre 1 no 0. É forte no solo, vento norte 2 nós. Botará solo controlado, 0 1. Tá copiando alto e claro o helicóptero? Afirma, senhor. O T357 copia alto e claro, normal. Obrigado, vou fazer um teste aqui no equipamento então. Valeu, tá iniciando 357. Bom dia pro senhor aí, bom trabalho. Bom voo. Valeu. Então, Juliette. 605, Galeão, Frostcorp. Pronto, 605. Oi, Salvador, bom dia. Gol 1897, no ponto 0, da 190. Rota do plano, pista 90, curva direita, saída da EL, Leda, Bidev, controle 119, decimal 8.